6225, aciona identificação, vou ir na prova de bonfe, desça para 4 mil pés, quem negar no 021. Identificou na prova de bonfe, descendo para 4 mil pés, quem negar no 021, 6625. Base leg on runway 17, get down lock at Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, have no sight. Clear to land runway 17, wind 130 degrees, 10 knots. Approve it to land on runway 17. Tá, 3153, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 1251, 13325, da 3153. Controle, o Lima, Papa Mike. Yankee Delta Charge, vou ao cruzamento. Gente, Yankee Delta Charge, chama o controle agora, 120.8, bom voo. De volta, amigo, obrigado. Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, on the ground at 33, confirm your apron. Ok, Vitor Charlie Hotel, apron 5. Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. Bom dia. Bom dia, Papa Tango e Delta Charlie. Mantenha-se em condições visuais no meu pé de corredor forte. Fique atento ao tráfego sua posição de 12 horas e 5 milhas, mantendo um no meu pé. É o Papa Lima, Papa Mike. Charlie. Papa Lima, Papa Mike, informa o tráfego às 6 horas, 4 milhas no mesmo rumo. Mantendo um no meu pé também no corredor forte. Qual que é o tipo de aeronave que está atrás do Lima Papa Mike, senhora? Lima Papa Mike, aeronave Bravo, é Bravo 06. Gente, o Lima Papa Mike está a quantos pés da GL ele? Já deve estar, Charlie, confirma a atitude que está mantendo. Estou a 300 pés em cima da asa. Copiou, Lima Papa Mike. Ele vai manter os meus pés da GL até o Iberistar, o Lima Papa Mike. Gente. Tango de Delta Charlie, cheque seu modo Charlie, não recebo mesmo. Índia Delta Charlie, copiou o controle, cheque seu modo Charlie. Ah, ok. Dá canada. 0167. Salvador Alfa, Yankee Alfa, fala termos de rebote, grato com Deus. Fala ciente, achei que é. Batanga de Delta Charlie, confirme o destino. Índia Delta Charlie também vai para o Iberistar? Sim. Batanga de Delta Charlie, confirme seu destino. Iberistar. Gente, o tráfego informado dessa posição de 12 horas também tem o mesmo destino. Sim. Aqui é coisa autorizado, a linha cabeceira 97, reporte pronto. É 225, reporte para mudança de regras de voo para aproximar visual para a pista 17. Ok, a gente tem possibilidade de iniciar o LS e cancelar 2 mil pés, direção a perna do vento, direção a perna base para a direita, para 17? Tá, tem possibilidade sim, então... Definitivamente para 4 mil pés. para 4000, então ainda mantendo e cancela na final da 510 para tirar sua perna base pela direita, 176225. Muito obrigado. Sim. Que é poder autorizar a decolagem de pistão 17, vento 130 graus com 10 nós de aporte fora do sol. É 225, desça para 2000 pés, autorizado final, procedimento ALS X-Play, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado final do ALS X-Play, o sinal é 225. Mike Echo Delta, por ando. Para o de Itapuã, para aqui, já atingindo 1000 pés. Papapapá, Mike Echo Delta, mantenha-se em condições visuais. No meu pé, autorizado, vai direto. Manati, reporte 2 anos, milha de Salvador. Voltarei 20 milhas de Salvador. Ah, não é para ela, não. Valeu. E o Papa Mike, livre frequência para coordenação. Já Delta Charlie, reporte 201 Salvador. Tango, Índia, Delta Charlie, reporte 201 Salvador. Botão Bravo, Kilo Whisky, pronto, cópia. Bravo, Kilo Whisky, autorizado o voo local para Valença, com TGL em Valença, mil pés, decola da ONU 7, correção Vera Cruz, decola da ONU 7, com curva pela direita, corredor Axé, transponder 0116, controle 120, sinal 8. Whisky com torre em 118, decimal 95, afirma, transponder 0116. Bravo Kilo Whisky, para acionar, chame a torre em 118, decimal 95. Yankee Delta Serra, prossiga. Papatang Yankee Delta Charlie, fique atento ao tráfego do Lima Papa Mike e livre frequência para coordenação. Inclusive, dois acionamentos para o táxi. Cruz, confirmei o Pátio 4. Sente. Chanel 6225 no localizador. Chanel 6225, chame torre 118, decimal 95. 1895, Chanel 6225, bom domingo. Eu também. Torre Salvador, bom dia, Oxinero 6225, atuo para 2 milhas para o externo. Vamos reportar em condições visuais para o cancelamento. Gente, o Oxinero 6225, reporte para o cancelamento, o ajuste é o 0021. O 0021, 6225. Mari, faça espera na posição ETAP e descendo para nível de voo 050. Ok, espera na posição ETAP e descendo para o 050. Com quem você espera? Gol no 922, informo a pista fechada para manutenção, conforme notam. De 10 no meia até 116. É, nós estávamos cientes do notam, porém, questionamos ao centro, o mesmo informou que hoje a pista não fecharia. É, gol no 922, a pista agora está fechada. Você vai abrir um pouquinho antes ou só os 16 centros? Para o cancelamento. Gente, Oxinero 6225, plano de instrumento cancelado 247, prosseguindo o visual. Vai abandonar o eixo de aproximação da pista 0, curvando à sua esquerda. Reportar para girar a base pela sua direita para pouso pista 17. Ciente, vamos reportar então base pela direita para a pista 17, Oxinero 6225. Oxinero 6225, agora girando base. Gente, Oxinero 6225, reporte na final, visual com 17. Reportaremos, 6225. Oxinero 6225, final da 17, baixado e travado, visual. Oxinero 6225, autorizado pouso, pista 17, vento de 130 graus com 10 nós. Sente, autorizado pouso na 17, Oxinero 6225. Cliente autorizado táxi, reporte para ingresso. Tan 3663, aciona identificação. Autorizada a chegada a Bonf, desça para nível de voo 060, faça espera na posição Bonf. Chinês 6225 no solo 52, vai liberar a sua esquerda na Lima. Para ingressar na parte principal, vai chamar o solo 121, decimal 9. Vai liberar na Lima, e na Lima chama solo 219, Chinês 6225, grato. Salvador, bom dia, Chinês 6225, Livana Lima, na pista. Chinês 6225, prossiga o táxi pelo Pátio 1 até o Portão 01. Eita, prossiga o táxi via Pátio 1 para o Portão 01, Chinês 6225. Cuno 922 é a órbita com curva pela esquerda. Positivo, pela esquerda. Já confirmou permanência horário de abertura para o 66? Ah, previsto, conforme previsto. Até o fim, então. Nós somos número 1. Número 1, no Cuno 922. Bravo que o Luiz autorizado ali na cabeceira 17, reporte pronto. controle, o 922 poderia efetuar a órbita sobre Tuna? Angulo 922, mantém a órbita sobre Tato, nível de voo 050, curva pela esquerda. Positivo. 63, desça para o 060, em Bonf, curva pela direita, espera, sob Bonf. Retigono 922. Pistão no 7, vento no 50 graus com 10 nós. Apatango Bravo de Luiz, decolada 1100, controle 120 decimal 8. Salvador, muito bom dia, Oceanair 6312, está cruzando 200, da 150. Oceanair 6312, essa é a identificação. Autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 080 e faça espera sobre Mari, curva pela esquerda, número 4 na aproximação. Espere Mari, número 4 para aproximação, Oceanair 63, 12, descendo para o 050, confirma. 6312, desça para nível de voo 080. 080, graças. Curva pela direita, saída da El Leda, após direto bridge, transponder 5526, controle 120.8. Autorizado Campinas 360, via 2026, trava após o rio, depois bridge. Primeira curva direita após a decolagem, saída da estrada da El Leda, depois direto bridge. 5526, transponder 2080 ao controle do passo 0039. Mas o 4039, correto, repete pronto para puxa acionar. Camarada